existir. Pergunta sem resposta, caminho sem volta. O que me revolta, o bem, o mal, a escuridão tampa minha visão. Não enxergo nada, mas eu sei a direção. Sei o que quero, digo o que quiser, o coração é de leão. Faço o que quer, o mundo na palma da mão. A chance é uma só, guerra, união. Vida é uma só, pecado ou perdão. Você é um só, amor é ilusão. Ninguém está só na cidade de ilusão, irmão. Cidade da destruição. Pode saber que os holofotes queimam, pois não são eternos. O tempo muda e o friozão, não vê só no inverno. Vê quanto antes pra castigar os meninos. Tem uma parte de promessa e sonhos vão se diluindo. Mas tá lá, cheia de brilho e razão. Queremos mudança agora, eles rap no centrão. Não me resume seus pensamentos, poucos saberão. Da realidade viva, poucos saberão. Pode apostar, bota fé, que há milhares de anos supremacia, manda e fala, quem fará parte dos planos. Agora vem, me fala quem ordenou. Pode voltar e avisar que a resistência voltou. Buscando onde não se perder. Ilusão. A cada frase, a cada verso, o expresso segue. Deslocamento de sentimentos em cada estação da vida. Simplicidades categóricas, manifestantes, movimentos. Observo atento, sagacidade que cobre o mundão cinzento. Buscando meu sustento, fortalecendo o que eu acredito. Cidade ilusória, ideias ao avesso. Uma dose de confiança em si já é o começo. Os valores podres que demoram sentimentos. O que se conquista na vida não se joga ao vento. A humildade fortalece a ação que vem de dentro. Não se perder. Ilusões tá caindo. Seguindo firme pra nos manter na cidade. Das ilusões, das ilusões. Por um mundo melhor cantei, expressei minha verdade. Sentimento aguçado em cada canto da cidade. Quantos que aí estão vivendo sem condições, sem auxílio, sem apoio, na pior das ilusões. Mundo frio congela a vida, aniquila o sonho. Quantos morreram nessa porra, traçando planos. Não me conformo com tanta pilantragem. O homem é cruel, só visa a maldade. Não tem amor pela família, pelo que tem. Seu objetivo é destruir, sem olhar a quem. Desse jeito, como alcançar a paz? Promovemos guerras sem nexos e mortes banais. Se tem uma saída, então me mostre, rapaz. E com tanta violência, eu já não aguento mais. É só Deus pra trilhar, pra mostrar meu caminho. Pois tenho a certeza que não tô sozinho. Concreto vem, homem vai, a ilusão se distrai, se distrai. O ódio aqui nos destrói, mesmo nada constrói. Vejo ilusão ali, nada de ilusão aqui. Vejo ilusão ali, nada de ilusão aqui. Vejo ilusão ali, nada de ilusão aqui. Vejo ilusão ali, nada de ilusão aqui.